nem se lembra. E olhando nos meus olhos, tão segura me falou que por nada desse mundo aceitava me perder e jamais aceitaria. Que se passa, aumenta esta distância, seu perfume pelo quarto se espalha em mil fragrâncias, seu retrato na parede tantas vezes quer falar, fica triste com vontade de chorar. Eu preciso ter certeza que esse amor jamais morreu, pra viver na esperança de unir meu corpo ao teu. Como